DJ W. Humildade, peço a chave pra caminhada. Pro rei eu peço a bênção pra seguir nessa estrada. E que a minha fé nunca seja abalada. E que a minha fé nunca seja abalada. Hoje acordei no pique de ver o mar. Logo pensei, Ilha Bela ou Guarujá. Quase do nada já tava no litoral. Daquele jeito mesmo, na chave da capital. Olha só que legal, ah, eita vida enjoada. Com os toques a meia-meia, é imagem mercenária. Pediu perdão, se até que tava errada. Que a sua decisão foi um pouco precipitada. Não queria nada e hoje quer com nós colar. Se pau rompo da XT, deixou elas me bolar. Quem queria ver, só viu o vulto passar. Paro pra pensar que o menor mudou de vida. E a sua nave é da classe esportiva. Vindo do lado norte, tranquilo, sem desespero. Menor guerreiro, não se ilude por dinheiro. Deseja o progresso e o melhor para os parceiros. Liguei os verdadeiros no jet, nós quase a pé. Chegamos no destino, uma tal de Santa Fé. Mulher olhou e disse que facinho se apaixonou. As pesadas menor, não se ilude no caô. Quero distância desse tipo de pessoa. Digna do meu amor, claro sim, minha coroa. No baile nós tá suave, mas também nesse momento. Quem nunca sonhou de viver do seu talento? Não seja covarde, nunca é tarde pra sonhar. Outra cara, bora lutar e não pare de tentar. Com fé e atitude, sua hora vai chegar. Com fé e atitude, sua hora vai chegar. Investe assim cresce, sua vida sem segredo. Vive na curtição, bem light, é só sossego. Realizou seu sonho, risonho, tá rindo à toa. E o sonho dos menor é viver na vida boa. Certo pelo certo, frio não envolve emoção. O cifrão não é problema, sabe que tem condição. Não sou mais uma nave, onda Chrysler tá firmão. Menor de 17, sem freio na contramão. Menor de 17, sem freio na contramão. Menor de 17, sem freio na contramão. Humildade, peço a chave pra caminhada. Pro rei eu peço a bênção pra seguir nessa estrada. E que a minha fé nunca seja...